Sabina Canoa. Dom Jorge matou o dragão. Eu também quero matar. Com meu escudo, armadura, Filosofina Canoa. Esse mundo tem tanta iniquidade. Quero ser um cavaleiro da bondade, combatendo sempre o bom combate, com justiça, amor e lealdade, sem me curvar a nenhum imperador e negar o que creio que sou. Seguindo exemplo de Jorge o Soldado, o santo guerreiro, a fé ao meu lado, em eterna busca da verdade, lutando contra o dragão da maldade, pois eu sei que hei de esmagá-lo sobre os santos cascos do meu cavalo. Pois eu sei que hei de esmagá-lo sobre os santos cascos do meu cavalo. Pois eu sei que hei de esmagá-lo sobre os santos cascos do meu cavalo. Valeu-me, meu São Jorge! Minha bandeira tem uma cruz, minha bandeira se cai de luz. Minha bandeira tem uma cruz, minha bandeira tem uma cruz. Minha bandeira se cai de luz, cercada de luz. Minha bandeira tem uma cruz, minha bandeira se cai de luz. Sobe, Jorge, que ele é do bem. Minha bandeira tem uma cruz, minha bandeira se cai de luz. Meu glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel jinete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Meu glorioso São Jorge, em nome de Deus, protegei-me do mal, do dragão. Salve São dragão, Jorge, da salve São Jorge, meu paz, é celestial. Vamos todos, saravá. Linda falange que sabe guerrear. Ô, Cunha!